Chegou a hora de homenagearmos os aniversariantes de hoje para que delícia de sabor. Antes, parabéns para o Júlio César da Silva pelos 4 anos de Tecnova. Parabéns. Alô, Nereu Borguesan, feliz aniversário da Migra. Cassiano Luiz Bertolo, homenagem da Malharia Anselme. Alô, Edilane de Souza Santos e Hilário Hermindo Cus, homenagem da Big Fer. Pablo Fernando Loureiro, homenagem de Máquina Sazi. Sandro Gustavo Salvador Júnior, parabéns de Máquina Sazi e dos pais Sandro e Marli, tá, Sandro? Alô, Gisele da Silveira Abílio, homenagem da Objetiva Contabilidade. Parabéns para Rosane de Fátima Maior e Marmentini, homenagem do esposo João, filho João Vitor, mãe Terezinha e de toda a equipe da Arena Calçados. Antony Gabriel Calone Rodrigues, parabéns, homenagem dos pais Ligiane e Paulo, da irmã Antonella e de toda a equipe da Worktech. Alcides Kiele, parabéns, homenagem da esposa Gelsa e também dos filhos Gustavo e Gislaine, da nora Caterine e também do genro Daniel e dos netos Arthur, Bento e Maria Clara. Parabéns, Benício Mancalossi da Alpizol, homenagem dos pais Ademir e Juliana, da irmã Isadora, avós Uzílio e Diviges, tios Mauro, Daniela, Itaciro, Margarida e Bianca e das primas Luísa e Manuela. Alô, Carolina Antunes Santa Catarina, tá de aniversário hoje, Carolina Antunes Santa Catarina, homenagem do esposo Rudimar e dos filhos Jussiele e Eric. Cassi da Rosa Costa, parabéns, Cassi, homenagem do esposo Carlos, filha Manu, da mãe Rose e do padrasto Valdir. Alô, Cleusa Santos Gnelka, feliz aniversário, homenagem do esposo Ervino, filhos Leslie e Vanessa. Alô, Elizabeth Maria Capra, feliz aniversário, homenagem do esposo do Ilus, do filho Arthur e da sogra Dona Diva, tá, Bete? Feliz aniversário. Eli Rux, 88 anos, Eli Rux, homenagem dos filhos, noras, netos, bisnetos e dos genros também, tá? Eli Rux, 88 anos, rumo aos 90. Alô, Fabrício Zanco, parabéns, Fabrício, homenagem da mãe Maria e da irmã Tassiana, tá? Fabrício Zanco. Gabriel da Silva, homenagem dos pais Norival e Janete, parabéns, Gabriel. Germano Rodrigues Feltrin, homenagem dos pais Luiz Gustavo e Valéria, irmão Heitor e dos avós Nestor e Elaine, parabéns, Germano. Gustavo Balbinotti, parabéns, Gustavo, homenagem da esposa Daniela, da filha Sofia, pais Reni e Diva, irmãos Gaspar, Tomás e Cláudia, cunhados Silvio e Alexa e Maria, sobrinhos Luiz Gustavo, Daniel, Luísa, Clarissa e Rafaela. Ivan Bump, tá de aniversário hoje, parabéns, Ivan, vai ter torta daqui, Delis, homenagem da esposa Marlise, filho Matheus, de toda a turma da confeitaria aqui, Delis, família Bump. Alô, Isadora Corso Maria, feliz aniversário, homenagem dos pais Ângelo e Franciele, irmã Betina, avó Bernadette, da prima Heloísa e dos dindos Andressa Corso e Fernando, tá bom, Isadora Corso Maria. Jéssica Fernanda Fracasso, parabéns, Jéssica, homenagem dos pais Rita e Juarez, irmãos Jackson e Jefferson, cunhadas Larissa e Shelley, dos sobrinhos Marcelo, Humberto, Nicolas, Nicole e Joana. João e Ivone Poça, 53 anos de casamento, parabéns ao casal, homenagem dos filhos Rosângela, Rosane e Roberto, nora Bernadette, netos Maurício e Gabriel e do genro Valtoir, né, seu João e dona Ivone Poça. Jussara Schmidt, parabéns, Jussara, homenagem da família, dos amigos, toda a turma aí te homenageando. Leonardo Ornag, parabéns, Leonardo Ornag, homenagem dos pais Alex e Adriana. Linda Mirnoli Vieira, Homenagem da filha Vanessa, Genro Rodrigo e dos netos Eduardo e Emily, né? Linda Mir. Alô, Maikele Isabel Mansan. Parabéns, homenagem dos pais Márcio e Fabiana, irmã Raquel, vó Janete e do tio Neymar, tá? Maikele. Marina do Sim Grande, parabéns, homenagem do esposo Guilherme, filhos Henrique, Arthur e Isadora, pais Juarez e Marinês, irmão Juliano, dos cunhados Marciele, Gustavo, Juliana e Letícia. Alô, Rafael e Michel Brustolin, os super gêmeos de aniversário hoje, homenagem dos pais Gilmar e Margarete, irmão Maicon, da avó Elza e também da sobrinha Laura. Alô, Ricardo Maioli, parabéns, Ricardão, homenagem da esposa Fernanda, filho Theo, pais Avelino e Lídia, do irmão Felipe, dos sogros Luzmari e Fernando e também do cunhadão João Victor. Rosane de Fátima Maioli Marmentini, homenagem do filho João Victor, esposo João, mãe Terezinha, seus 9 irmãos, toda a família Maioli e de toda a equipe da Arena Calçados, né, Rosane? Rosimere Varaschini, parabéns, homenagem do namorado Roberto, tá? Rosimere Varaschini e de toda a família. Roselene Gillard, homenagem da esposa, não, é homenagem da Vanessa, não tem nada de esposa aqui. Roselene Gillard, homenagem da Vanessa, do Rodrigo e da afilhada Emily, tá? Roselene. Ah, eu li a outra homenagem aqui embaixo, né? Tá certo. Alô, Rosemary Varaschini, parabéns do namorado Roberto, a Roselene Gillard, já fiz a homenagem. Alô, Taylor Rodrigues França, parabéns, Taylor. Homenagem dos pais Genuí e Solange, dos irmãos Guilherme e Nicole. Valmor e Rosane Colombo, 36 anos de casamento, parabéns ao casal, homenagem da filha Débora, genro Jonas e do neto Brian. Willy Pereira de Lima, parabéns, homenagem da esposa Fabiana e da filha Marina. Muito bem, seu Willy Pereira de Lima, parabéns. Aniversariantes que estão em nossa agenda para os aniversariantes de hoje, então, muita saúde, alegria, felicidade, prosperidade, muito amor, só coisas boas e que esta data se repita por muitos e muitos anos com muita saúde e paz. E chegando por aqui eram os Ramazotti e Laura Pausini com Italianíssima. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Se una buona canzone a far dare un amore, si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre, oh,

a rádio dos melhores ouvintes. Grande Ângelo, um abraço para você, para toda a família. Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Não falo mais, né? Amanhã eu vou falar nos aniversariantes, né? Muita saúde, alegria, felicidade, prosperidade, muito amor, só coisas boas, grana também, que vai bem, vem bem, e que esta data se repita por muitos e muitos anos. Tá bom? Amanhã eu falo, tá bom? Abraço, 11:24. Seu estilo versus sua família, cama, mesa e banho, vem conferir, vem. Ponto Econômico. Aproveite os produtos em promoção da loja Ponto Econômico. Malhas a partir de R$ 89,90. Calça peluciada a partir de R$ 69,90. Meia térmica R$ 7,90. Lenços a partir de R$ 49,90. Loja Ponto Econômico, na Coronel Pina de Moraes 333. Ponto Econômico, vem pra cá você também. Ande na moda com estilo, apareçava na ótica Farroupilha. Mostra a cara, faça e aconteça. São óculos, joias e relógios que vão fazer a sua cabeça. Ótica Farroupilha, nessa estação faça e aconteça. Ótica Farroupilha, nessa estação faça e aconteça. A Rádio Espaço FM convida para você participar da 147ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, um dos maiores e mais tradicionais eventos religiosos da região. Com o tema Morada Consagrada de Deus, Rogai por Nós, a Rádio Espaço FM irá acompanhar de perto a programação principal nos dias 23, 24 e 26 de maio. 147ª Romaria de Caravaggio. Fé, devoção e tradição que unem a Serra Gaúcha. Patrocínio Ferragem De Biase. Se surpreenda com a linha de fogões a lenha. Qualidade e calor para o seu lar. Ortobom Colchões Farroupilha. Na Barão e na Pinheiro. Conforto e descontos imperdíveis. Santa Vita Imóveis, transformando sonhos em endereços. E Tramontina, o prazer de fazer bonito. 147ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, pela Espaço FM, a rádio dos melhores ouvintes. Aproveite as ofertas do Super Apolo, válida só nesta terça, dia 12. Agulha bovina com osso pedaço, R$ 26,90 o quilo. Massa com ovos orquídea, 500 gramas, R$ 2,99 cada. Amaciante Brilha Sul, 5 litros, R$ 9,90 cada. Super Apolo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com os 6 maiores streamings incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney+, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso, tem a cobertura esportiva mais completa para você não perder nenhum lance. São mais de 120 canais ao vivo, incluindo Globo, Sport TV, ESPN e muito mais. Vai ter torcida até pra vilã da novela, gente. E onde tem torcida, tem Claro TV Mais, né? Acesse claro.com.br/torcida e assine já. Mas é claro, e no carro, hein? É, no carro, no rádio do teu carro. No rádio do seu carro, grave. 100.9 Espaço FM. Obrigado pela carona e boa viagem ao som da Espaço, Sutilmente Skank. Se estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste.